Equador, boa tarde, Oceania 6142, ponto de espera 10, pronto. Afirmativo, Oceania 6142. Mantenha o ponto de espera, por gentileza. Afirmativo, mantendo 6142. Da Salvador, boa tarde, Bruno 648, manda esse arma baixar para lá. Bruno 648, com uma aproximação, aguarda autorização de pulso, altímetro no 0 ou no 2. No 0 ou no 2, aguardando no 648. Jato no solo 58 ao estacionar a frequência livre. Eu quero que o Fox alongue a perna, aguarde para girar, ok? Temos um bang da Gol, já passamos perna. Afirmativo. 62 no 3, contato radar na decolagem, tudo mantendo 360 após 2000 direto pro Leda. 360 após 2000, Leda 62 no 3. Afirmativo, senhor. Na verdade é um 270, ok? Já tô vendo ali que já cruzou a final da 17. Curva agora à esquerda e aguarde a, o wishdown no 7 livre. Aguardando. Gol no 648 já baixou e travou? Sim, tem pouso autorizado, pistão no 0, 140 com 09. Repouso, gol no 648. 612 no 3, é 59935, bom voo. Ente. Treinamento aqui em Interlagos, quando pro regresso, chama pro regresso. Gente. Índia Eco Sierra. Eco Sierra. Eco Sierra. Seu estimado de pouso em João Duval. 35 minutos, senhor. Está presente em mais 35 minutos, só os 1835, então. Afirmo. Está autorizado manter meu pé direto João Duval, Índia Eco Sierra. Autorizado já direto da presença? Presente, mantendo 1 no meu pé. Gente, o Índia Sierra vai cruzar, vai ele cruzar o eixo aqui de pouso da 10. Só o contrato, agora prosseguindo, baixado, checado 107 pela Firefox. Positivo. Oceaner 6142, após a passagem do tráfego 737, pegou na curta final, ali mantém pista 10. Após a passagem do gol na final, ali mantém da 10, Oceaner 6142. Papa Romeo Alfa Eco Fox, eixo da pista 17, livre, tem autorizado pouso, vento 150 graus, 12 nós. Ajuste no 0, 12. Tá livre o pouso, Alfa Eco Fox, 10, 12. Oceaner 6326, reduza para 2509. 2509, 6326. Voando 648 no solo 01, ao livrar direito no 21 no decimal 9. 219 ao livrar 1648. E dá uma possibilidade de Ilha Serra manter 2000 pés só deixando 9, né? Aguarde para subida, Índia Eco Sierra, mantenha o número pés e aguarde para subida. 2, senhor. Índia Eco Sierra, aguardará. Ali, copiou Lima Delta Lima. Prossiga. Positivo, de Interlagos para o regresso, senhor. Ok, Lima Delta Lima, voe para a rotatória, informe quando visual com campo para transferência tua. Positivo, senhor. Antes da Juliette, 1648. Está quente. Xener, 6142, decola 03, controle 119, decimal 35. 935, boa, até a volta. Boa. Boa tarde, Xener, 6142, decolou no perfil da PUCA com transição Aracaju. Xener, 6142, contato, radar, radar, decolagem, submantendo 350, saída PUCA. 50, PUCA. O Xané 62, 13, cruzou 120. Chame agora Recife nas frequências 1251, alterna 13325. 1251, 13325, grato 213. 0, López do 16, decola opção 0, curva na direita, saída da El, direto Leda, direto Bridge, controle Salvador 19.35, transponder 5533, é o azul 4065. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 08. Chama na azul 4065. Bono 648, ingresso do Lies para o 02. Lies 02, 648. Salvador, muito boa tarde, Alfa Romeo Lima, Delta Lima. Alfa Romeo Lima, Delta Lima, prossiga. Positivo, está no setor norte aqui, senhor. É, a intenção é pouso. 917. Qual parte que irá prosseguir? Inicialmente pro parte 4, senhor. É, vai fazer um trabalho de solo ali e após vai pra Baeté. Projetoriza a subida de Ilha de Serra. Confirme? Ilha de Serra, solicitei 2 mil pés, só descida. Tente, será autorizado, aguarde para a subida, Ilha de Serra. Ilha de Serra, aguardando para a subida. Bono 807, desça para 12 mil pés, altímetro 1012, está livre aproximação, informe estabilizado no curso do localizador, Bono 807. 2012, autorizado, fumará no LORC, Bono 3, 2, 6, desça para 3 mil pés, altímetro 0, 2. Xener 63, 2, 6, reautorizado 3 mil pés, altímetro 0, 2. No 0, 2, 3 mil pés, o Xener 63, 6. Índia, Eco Serra, suba para 2 mil pés, ajustado no 0, 2. Índia, Eco Serra, suba para 2 mil pés. Controle Pantanal 4710, bom dia. Bom dia, Pantanal 4710, sem identificação, desse mantém o 050, chegada Mari. 050 Mari, 4710, obrigado. Lima, Delta Lima, prossegue então inicialmente. Livrar aqui no passo 4, após uma... Receptor Lock vai seguir o Glide, gol no 807. No 807, complete a aproximação e chame a torre em 1862. 1862, obrigado, sem decolagem. Chanel 6326, livre LS, desça para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. 2000 pés, vai reportar estabilizado 6326, o Chanel. Complete a aproximação, vento 140 graus, 129, ajuste no 02. Confirmando 140 com quanto, uma dúzia? 140 com a dúzia, isso aí. Obrigado, livre pouso, 1807. Chanel 1142, cruzou 1160, chame Recife agora, 2685, alternando 2545. 2685, 2545, alternando Recife, muito obrigado, até a volta. Centro de Salvador, boa tarde, Papatango, Victor, Márcio, Quebec. Prossiga. Recebendo o Cicero Lorenzo, alternado 0161, vamos através de Veracruz, mantendo no Midnight com 07 a bordo. Copiado de Cairo para Salvador com 07 no PLB, em condições visuais com 1500 pés, 1012 no altímetro via corredores, informe Paripe, Victor, Mike, Quebec. Bota na Paripe, Quebec. Oi, o Lima Delta Lima se autorizado, prossegue pela pista. É. Ok, se for a baixa altura, tá autorizado prosseguir, ok? Que eu tô com tráfego agora 737 da Gol, a aproximadamente 3 milhas para cabeceira. Baixa altura. Ok. Volume 07, formação tráfego, temos um helicóptero que vai táxi a baixa altura sem interferir com esta aproximação aqui sobre a pista 17. Tá certo, volume 07. Estabilizando o localizador 6326, complete a aproximação e chame torre Salvador em 1862. 186, obrigado, boa tarde. 6326. Tem autorizado pouso, 120 graus, 14 março. Livre pouso, 807. Lima Delta Lima, reporte no parque 5 controlado. Localizer X-ray. Chanel 6326, Antina Branch, stand by runway vacate, number 2 to land, wind 120 degrees, 1 Fahrenheit, altimeter 1012. Ok, continue approach, standing by for clear Chanel 6326. Delta Lima, livrou a pista, tá pousando na Baixada. Gente, a estação na livre frequência, Lima Delta Lima. Boa. Boa. Solo azul 4065, posição 8, propulso de acionamento. Autorizado, somem táxi. Esbucha acionar, azul 4068. Vou Comando 1807, solo 13, a livrar direito no 21 no décimo 9. Livrar direito do 19, 807. Lima Delta, Lima, na escuta? Na escuta, tá pousando aqui no passo de baixo, certo? Ah, tá ok, né? Por causa do transponder, sente. 3.000 pés, altímetro 012. 2.000 pés, senhor? 3.000. 3 de terceiro, altímetro 012. 0.0. 807, ele provou. Lando, runway 10, wind 130 degrees, 129. Ok, now clear to land, runway 106, 36. 30 milhas de Salvador, mantenha-se em condições visuais, 2.000 pés, frequência livre 2345, estou ciente do seu seu pouso em João do Val 1835, não há atraso no setor de conhecimento do controle. Chame no retorno. Salvador, batalha, Xanay 63 no 4, vai nivelar 1 no 50. Xanay 63 no 4, a sinificação está reutilizado 050 a chegada à área. 050 a chegada à área, 63 no 4. Vou no 396, acendo a identificação, desse mantém o 060, qual a sua velocidade agora? Esse 060, estamos com 2669. Tem como manter ou acelerar um pouco aí na descida? Tem que acelerar, qual seria o ideal aí? 280, pode ser? Pode ser 289, vou no 396. Na 63 no 4? Prossiga. Vou na proa de TAP, mantendo a velocidade. Vou a TAP, mantendo a velocidade, 63 no 4. Vou no 396. 396. Está reautorizado e TAP, mantendo a velocidade. Informe quando necessária a redução. E TAP, comandante, voo no 396. Final ground, 121, small line 686, bye bye. Bye. 6 ground, good evening, Ocean 6326, runway, fraction taxiway, echo. Posto estabilizado, 4710. Alpha, call me back before Juliet. Alpha, call back before Juliet 6326. 4065 para o táxi, 91 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, derrame Ribeirão Preto. 91, 4 horas, Ribeirão Ciente, está autorizado o táxi via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto de espera Samará, Torre, no noivo decimal 6, atentando apenas ao parqueamento do Boeing, do Boeing da Gol para o 06. Positivo, visual com Gol para o 06. Nosso táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 0218, decimal 6. Azul 4065, boa tarde, obrigado. Ocean 6326, hold position before Juliet. Position for Juliet 6326. Paulo Trip 525627, boa tarde. 4, qual a velocidade? 270 nós, já fez no 4. Ok, ciente. Fome quando necessário a redução. 3194. Controle Salvador, 3192. 3192, a sua identificação, desse mantém um 070, chegada é a Mari, redução para 250 nós. O Trip, assim que o plano chegar, iremos autorizar o senhor. Ok, muito obrigado. 3192, ao controle. 1 6 9, como corrigindo, Gol 1 3 9 6, como copia o controle? 45, Gol 1 3 9 6. Entende. Então 3 1 9 2 é o controle. Controle, Victor Mike Quebec, já está visual com o campo. Victor Mike Quebec, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre em 1862. 186, grato, uma boa tarde. Estabilizou, Pantanal 470. Pantanal 470, complete aproximação e chame torre em 1862. 186, obrigado, senhor, boa tarde. Então 3192 é o controle. O nível é o 240, apenas para confirmar, porque no sistema sempre aparece para nós o plano com o nível 145. Ah, o que tiver aí. Aguarde. Também efetuei várias chamadas para o controle. Ok, porém não recebi nenhuma delas. Identifique, desse mantém o 070, chegada a mar e redução para 259. Controle Salvador, TAM 3192. 3192 é o controle, como recebe? Controle Salvador, TAM 3192. Estou na escuta, TAM 3192, como recebe? Jeff Ilhéus, controle Salvador, operem 119.35 e o transponder 5546, cotejo. Autorizado para Ilhéus 240, decola da 10, primeira curva direita, via Golf 677, Tael Leda, após direto, Ilhéus. Vai chamar o controle de Ignition 11935, estacionado no 5546 no transponder, ou Gol no 649 no 2, uma boa tarde. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 02. Acusará. 610, boa tarde. Boa tarde, Pantanal 4710. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informo Embraer 190 ingressando para decolagem sem parada e um tráfego aproximando-se pelo setor norte, sem interferir com esta aproximação, é um Papa Alfa 32. Ok, obrigado, 4710. Está autorizado o voo local, a 1.000 pés, decolar 1.7, curva esquerda, corredor forte. O controle Salvador, opere 39.35, aciona 01.71 no transponder cotejo. Mantenha o nível de voo 080, chegada bom, reduza para 259. Reduzindo para 250 na bom e descendo para 080 no meu Serra Novena. O Xané 6314, desça para 12.000 pés, o altímetro no 012, livre aproximação, LS, XRI para 10. Informe estabilizado no localizador. Frente para 2.000 pés, livre LS, para o localizador, 6314, como é que vai iniciar a redução? Ciente. Gol no 396, é autorizado 3.000 pés, o altímetro 1012. 3.012, gol no 396. 0 graus, 129, ajuste 1012, pista livre, tem autorizado pouso. 10, livre pouso, 4710, obrigado. Cara. Controle Salvador, Papatango Romeu, Papatango tá lhe chamando. 354-0465. Boa. Patango é o 3192, tentei, mas também não consegui. Não consigo falar com eles também. Papatango, o meu Papatango, prossiga o controle. Controle Salvador, é o TRIP 5491. TRIP 5491, a sua identificação, desse mantém o 090, pro de bom, chegada bom. Ok, para o 100. Ou melhor, 090 na Pro de volta, chegada volta. Correto, quando pronto, chame posicionamento no passo 3. 5627. Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, saída da El, cruzando 2500 pés. Azul 4065, boa tarde, contato radar da decolagem, submantendo 360 após 12.000 pés, direto Urleta. Ok, então já vai pro Urleta, subindo nível 360, Azul 4065. 4710, solo 23, Olivar direito no 21 no Despo 9. É com 219, obrigado pela sua ajuda. Olha. Zona 92, reduza para 2109. 210, 3192. 396, informe quando iniciar a redução. Comandando, no 396. Salvador, nosso boa tarde, 4710 da Fontanal, Nicronaco. Fontanal 4710, boa tarde, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 4710. 392, desça para 4000 pés, ajustado 1012. 4012, 392. Solo 24, qual é o estacionamento? Autorizado B3, reporte pistolito. Autorizado 050. Até o 050, Romeu Serra do Zé, bem. Trip 5491, reautorizado 060. Ok, 60 para o Trip 5491. Confirmando, é 4000, né, para o 3192? Afirmo, 4000, ajustado 1012, 1012. Entendi. Salvador Azul 4065, solicita desvio direita, proa 210 por 20 milhas devido à formação. Ciente dos desvios, Azul 4065, confirmando por quantas milhas? 20 milhas. Pedro Mike Quebec vai ingressar na interseção, aguarde. Índia November Alpha, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Índia November Alpha. Controle Salvador, trip 5491, possibilidade para o apelo da presente? Sequenciamento mantenha bom, FIP 5491. Positivo. Estabilizou o localizador, 6304. Chamei 6304, complete a aproximação e chame a torre, Salvador, em 118, 612. 612, obrigado, 6304. O 3 pode descer 2000? 2000 pés está autorizado, reduzindo para aproximação, tráfego à frente 8 milhas já reduzido com 170 de ground. Reduzido LS, vamos estabilizar. 3 no 0, no 2. Bora 4-0 com quanto, senhor? 140 com 12 nós, 1 a 12. 140 com 12, ele repousa na 1-0, 63 ou 4.